Cidadinha, vem comigo, que eu tenho muito amor pra dar. Hoje eu sou seu amigo, mas não é só nisso que eu quero ficar. Adoro quando eu te ligo, você me fala oi gatinho, isso pra mim já é ganhar o dia. Mas você só quer ficar comigo, ainda por cima escondido. É bom, mas não é isso que eu queria. Sei que tanto medo você tem, gatinha, eu só quero o seu bem e quero te mostrar que viver bem não é olhar pra trás. E aquela noite foi simplesmente demais, mas é tão pouco pra me contentar. Vou te falar, agradeço por aquelas horas de tanto prazer. Sob a luz da lua, só eu e você, tão escondidinhos pra ninguém nos ver. Agradeço, já sabendo que eu devo me calar, mas confesso que a vontade é de gritar que estou apaixonado por você. Não tô te entendendo, viu? Cheio de carinho pra te dar. Adoro quando eu te ligo, você me fala oi gatinho, isso pra mim já é ganhar o dia. Mas você só quer ficar comigo, ainda por cima escondido. É bom, mas não é isso que eu queria. Não sei que tanto medo você tem, gatinha, eu só quero o seu bem e quero te mostrar que viver bem não é olhar pra trás. E aquela noite foi simplesmente demais, mas é tão pouco pra me contentar. Vou te falar, agradeço por aquelas horas de tanto prazer. Sob a luz da lua, só eu e você, tão escondidinhos pra ninguém nos ver. Agradeço, já sabendo que eu devo me calar, mas confesso que a vontade é de gritar. Estou apaixonado por você. Agradeço por aquelas horas de tanto prazer. Mas confesso que a vontade é de gritar estou apaixonado por você. Agradeço por aquelas horas de tanto prazer.